porta tá aberta e o caminho lá fora. Desde o dia que te conheci, a flor abriu, o coração bateu por ti. Não sabia o que fazer, nós dois juntinhos, eu e você.